Anda o Brasil que nos sintoniza muito boa noite, onde quer que esteja a sintonizar em toda a região norte, centro, sul do país. Também através da internet, bem haja por estar connosco nesta noite. Rádio Limite 89.0, Antena Livre 89.6, Onda Livre FM 87.7 e 106, Rádio Elvas 104.3, 91.5 e 103, Rádio Campo Maior 95.9, Rádio Nova Antena 101.3, Rádio Moncorvo 95.9, Rádio Doessa 94.5. 105 FM em 105, Rádio Mais em 105.6, Emissora das Beiras em 91.2, Mundial FM em 100.5 e 87.6, e também através do projeto www.antenaweb.info/antenaweb. Estamos consigo para a última emissão do mês de junho e antes de ir, a série de emissões do verão que já vem aí, dos nossos Filhos da Noite. Da noite. Chama-se isto a emissão Interregno entre aquela que foi a série de emissões habituais dedicadas aos festivais Eurovisão e aquela que já a partir da semana que vem começa, que são as emissões nitidamente dedicadas ao verão, anos 80 e megamixes. Já sabe, Filhos da Noite, da Noite. Domingos à noite com este seu amigo José Luís Dias e também Isabel Rosa Loureiro, ela que nos lembra a todos que todos nós somos Filhos da Noite, da Noite. Então vamos andar em temas de 1978 e 79. Disco Sound, naturalmente, e um cheirinho daquilo que também já começava a aparecer, que era o New Wave. New Wave terá a sua expansão bem dentro da primeira metade da década de 80 e vamos ouvir muita coisa dessa nos Filhos da Noite, nomeadamente Novos Românticos. E bandas que marcaram o panorama da música durante os anos 80 e algumas até ao dia de hoje. Estou-me a lembrar daquela que talvez fosse a mais marcante, os Duran Duran. Mas, por exemplo, Spandau Ballet. Há mais. Para a semana, está bem? Para a semana. Esta semana temos ainda coisas giras para ouvir, e então, porque eu não posso resistir à banda que mais temas fez durante a sua carreira musical e que foram sucessos. Terminaram cedo a sua carreira musical porque, enfim, desavenças entre elas, sobretudo, fizeram que a banda fechasse mais cedo as suas portas ao negócio. É um tipo de negócio, porque na realidade ainda hoje ABBA fatura e de que maneira? Ou seja, sem fazerem nada neste momento estão a faturar e bem. E porque já estamos no verão, Summer Night City é um dos temas mais inusuais deles. Saiu em single, eu acho que nunca saiu nenhum LP, mas nós temos o single. E é com Summer Night City que vamos abrir a emissão de hoje dos Filhos da Noite, da Noite, da Noite. A cidade da noite de verão. Fantástico mesmo. Aliás, o verão também faz com que a gente tenha que mudar de estúdio. O estúdio 1, onde normalmente gravamos a emissão, torna-se tanto ou quanto insuportável nos verões. Na altura trabalhava-se bem, mas também não havia computadores para aquecerem o ambiente na altura em que não era necessário aquecer. E por isso mesmo torna-se agora um bocadinho quente demais para podermos fazer as emissões dos Filhos da Noite a partir dele. Temos que transitar durante os meses de verão para o Estúdio 2, o Barquinho de Salvação, que é maior e mais fresco. Mais fresco um pouco, não é? Ora, esta canção tem uma história gira nos anos mais recentes. Por causa disto. É que estes acordes musicais que foram usados pela Madonna são uma das poucas, muito poucas vezes que usava licenciar o uso de qualquer peça musical a um cantor. E era desde o Gimme Gimme Gimme. novos acordes que foram licenciados para a Madonna fazer na altura o tema. E contam-se pelos dedos de uma mão. E não é preciso lá ter os dedos todos. As vezes que os ABBA fizeram isso, não é? Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Mas para as pistas de dança também produziram, aliás, estávamos no Disco Sound. Este até está especificamente produzido para a pista de dança, porque na realidade a capa mostrava o grupo em pista, em formação de pista de dança, num fundo azul e a fotografia delas mesmo com, enfim, vestidas para a pista. O álbum chama-se isto também. É o álbum que tem o Chiquitita. Chama-se Voulez-vous. E são os ABBA. A versão grande disto em 6 minutos a que está no álbum é espetacular. Mas para termos quase esse tempo, Temos as meninas que foram em 1978 representar a Alemanha, ou Luxemburgo, aliás, ao Festival Eurovisão, quando ele foi realizado em Paris, e que tiveram sucessos, enfim, antes e depois disso. Falamos das Baccarat. Este é o grande, é o Darling. Hello, Darling. Receive your telegram. Now you say, hey. Maite e a Maria. Minha paixão era a Maite, ainda hoje. As bacará na emissão noturna dos... Filhos da Noite, da Noite, da Noite. Quase no final da primeira meia hora, mas apesar do que se passa naquele país, eu continuo a amar a América. Por todas as razões, é claro, né? Apesar de, não é? Patrick Jouvet cantou isto em 78, se não estou em erro. I love America. Thank you. tão bom pagar nos discos, não é? E pôr as agulhas, ver estas coisinhas negras a rodarem, uau! Vamos ouvir o lado todo, não é? Do lado A do disco, não é? Patrick Juvé, do American Generation. Quando só faltam praticamente 20 minutos para o final da primeira parte dos seus Filhos da Noite, da Noite. É a altura de continuarmos a celebrar as Américas e a geração das Américas, a minha, com estas três. Na capa estão os três desportos americanos: o hóquei sobre o gelo, o futebol americano e aquele que eu gostava de jogar, o beisebol. The Ritchie Family. Grand mix do American Generation as Richie Family. Já entrou na outra faixa, não vamos passar o I Feel Good, não é que é mesmo assim? Porque senão estávamos aqui a noite toda a ouvir Richie Family, não é o caso. Mas temos a altura para ouvirmos alguém que fez grande sucesso em 1978. Da Holanda vem Ginny e as Flamboyantes. Refrescante recordar Jenny and the Flamboyants. Esta forma de ver um um comparsita dançado em modo tango. Mas os milionários quiseram fazer o mesmo. Mas cá entre nós, o comparsita dance está bem melhor do que este Tango Motion. Embora que decida você mesmo, não é? Os acordes são os mesmos, ou quase os mesmos, que foram utilizados por Ginny and the Flamboyants. The Millionaire. Já sabe, pode entrar em contacto com o programa ainda à nossa página do Facebook, facebook.com/filhosdanoiterádio, ou então enviando-nos e-mails. Temos caixa de correio, já não lembramos isto há muito tempo, filhosdanoite@iol.pt. Repito, filhosdanoite@iol.pt, esse é o nosso e-mail. A nossa página de Facebook, simples de recordar, facebook.com/filhosdanoiterádio. Filhos da Noite, da Noite. Quase no final da primeira hora. Temos Gila, eu já andava a prometer isto, não é? Bend Me. Shape Me. You are all you matter to me, and baby, you know it. Gila e a sua enorme viola baixo. Estamos quase no final da emissão desta primeira hora da emissão de hoje dos Filhos da Noite, da Noite, da Noite. E finalizamos esta primeira hora com holandesas também, três lindas raparigas. Qual delas a mais linda? Eu sei qual é. As Love, You're the Greatest Lover. Até já. Então, para si que nos sintoniza, renovamos os votos de uma muito boa noite neste domingo quente, pois, claro, já estamos no verão. Continuamos na sua rádio, Rádio Limite 89.0, Rádio Antena Livre 89.6, Onda Livre FM 87.7 e 106, Rádio Elvas 104.3, 91.5 e 103, Rádio Campo Maior 95.9, Rádio Nova Antena 101.3, Rádio Moncorvo 95.9, Rádio do Eça 94.5, 105 FM em 105, Rádio Mais em 105.6, Emissora das Beiras em 91.2, também na Rede Mundial FM em 100.5 e 87.6, e ainda no projeto www.antenaweb.info/antenaweb. Chegamos para a segunda e última hora da emissão de hoje dos Filhos da Noite, da Noite, da Noite. Filhos da Noite, da Noite, da Noite. seja por continuar desse lado a sintonizar a sua rádio nesta noite de domingo. Quente como têm sido estes últimos, não é? Mas agora estamos no verão, até de certa forma se justifica. E é por isso que temos que fugir do estúdio 1 para o 2 e desse calor. O som não altera, pelo menos é isso que nós esperamos. Esta é a segunda hora dos Filhos da Noite, da Noite. Segunda hora com os românticos habituais da segunda hora, quando estamos, enfim, fora das edições Eurovisão, não é? Quer no verão, quer no inverno, é assim a segunda hora, pelo menos durante meia hora. Temos aqui uma seleção fantástica, que eu sei que vai gostar de ouvir. Conheces a todas, algumas até vai cantar. E por mim tudo bem. No final voltamos cá para dizer quem é que passou por cá. Ponha-se confortável e à fresca de preferência. E tenha uma muito boa noite. We'll

on her makeup and brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful. Party, everyone turns to see this beautiful lady. She's walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel. Me to bed.

Os direitos desta canção foram doados à UNICEF. Foi um concerto que teve lugar na sala das Nações Unidas, na sala da Assembleia Geral. Eles, os ABBA, Donna Summer, Rod Stewart, entre outros, Earth, Wind & Fire, agora estou-me a lembrar também. Uma série deles. Ouvimos Barry Manilow, Somewhere in the Night, Anne Murray com You Need Me, Crystal Gayle com Talking in Your Sleep. É perigoso isso. Captain Anthony, He'll Do That To Me One More Time, o Eric Clapton e o seu incontornável, inconfundível Wonderful Tonight, Reunited the Peaches and Herb, e claro está, o apaixonante Wuthering Heights da Kate Bush. É um programa emocionante este, sem dúvida. Às vezes eu também não posso evitar. Pois bem, entramos já na última meia hora, nem tanto, da emissão de hoje dos Filhos da Noite, da Noite. E falámos na Donna Summer, não é? Tantas saudades que eu tenho dela. A Rainha da Dança. Aqui está o tema do Thank God It's Friday. Em grande versão, o Last Dance. Last Dance, é um triplo álbum, aliás, dois álbuns, este aqui está gravado só de um lado, é também a 33, não é a 45, mas é fantástico, é dos, eu acho que é o único triplo álbum que eu tenho mesmo, não, há aí outro, mas o triplo álbum do Thank God It's Friday contém este maxi que é simplesmente formidável. Estamos a caminhar rapidamente para o final da emissão de hoje dos Filhos da Noite, da Noite. Por isso mesmo, ainda maxis e não só. Nina, que em tempos namorou o Sr. Camaleão David Bowie, Amanda Lear. It was night and suddenly I felt like dancing. I took a cab to show me to the disco scene. He said, okay, you wanna see those crazy people hustling at the door to get into Studio 54. Este é o remix Studio 54, a famosa discoteca de Nova York. Já sabe, para entrar em contacto com o programa utilizando o nosso e-mail filhosdanoite@iol.pt e visitar o nosso Facebook, facebook.com/filhosdanoiterádio. Semanalmente estão lá os links dos podcasts. Então agora um parabéns a você, uma menina que eu gostava de conhecer. Esta moça tem já a idade que eu vou ter daqui a praticamente um ano. Natural de Mangualde, mas muito cedo foi para a Bélgica. A Wanda Vasconcelos, Leo. 55 aninhos feitos no passado dia 17. Wanda Maria Vasconcelos, Leo. A emissão corre depressa e o tempo começa a esgotar-se. Ainda temos tempo para ouvirmos Leif Garrett. Com esta versão grande, quase a finalizar a emissão. I Was Made for Dancing. Grandes que vamos passar também já a partir da semana que vem, não é? E os mega mixes. Da noite. Garrett. Ele tornou-se famoso com uma versão quase Beach Boys do Surfing USA, mas depois foi com este, I Was Made for Dancing. E chegamos ao final da emissão de hoje do programa e não queremos terminar sem ouvirmos um tema que foi talvez um dos maiores da trilha sonora que mais vendeu na história do cinema. Foi o Saturday Night Fever. E este tema foi um dos mais ouvidos para os Bee Gees, mas na voz dela ficou muito melhor. Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Fecha a emissão de hoje dos Filhos da Noite. Na verdade, não te posso ter. Não temos mesmo tempo para mais, é tão doce ouvirmos isto. Mas temos de fechar a emissão de hoje. Para a semana já estamos nos anos 80 e os grandes mixes. Final da emissão de hoje dos Filhos da Noite. Rapidamente despedindo-nos porque o tempo assim urge. Já sabe, semanalmente aqui na sua rádio, domingos à noite, depois das 10 até à meia-noite. Daqui a pouco em podcast, no sítio do costume, é uma questão de consultar a nossa página de Facebook, facebook.com/Filhos da Noite Rádio, tudo junto. Ficam lá os links dos podcasts. Igualmente partilhados no Facebook, no Radialistas de Portugal. Já sabe, Filhos da Noite, com este seu amigo José Luís Dias e também Isabel Rosa Loureiro, ela que é a voz que nos lembra a todos que somos todos Filhos da Noite. Da noite. Voltamos de hoje a 8 dias e ficamos com saudades. Olhe, cuidado com o calor, cuide-se, não se desidrate. Até 2 a 8 dias. Boa noite.